chegou, escuta, deixa baixinho, Juninho. Deixa baixinho, Juninho. Ó. Levanta a mão pro alto, em geral que tá bebado. Levanta a mão pro alto, em geral que tá bebado. Vê fogo no parquinho, Mandelão virou pô. Olha que fogo no e Mandelão virou. Levanta a mão pro alto, vê fogo no parquinho, Mandela virou pô. Estúdio, faz ali, produção. Ali, ali, ali.